terra, ninguém espera. Ataque em massa, é a surpresa desta guerra. Nessa estrada eu não estou só, ó, muita gente caminhando ao meu redor. Ó, pensamento igual o meu, pronto pra entrar. Se eu cair, outro surge em meu lugar. Dando sangue pela vida, deixando o chão molhado. Faço meu futuro aqui neste pedaço. O que o Brasil nunca me deu, eu tiro na tora. Brasileiro que não perde mais esbola, cansado de esperar boa vontade. Poeira, pé no chão, pra frente, ataque. Latino independente, invadindo pra ficar. Derrubando a sua seca pra colher o que eu plantar. Invasão, dentro de um país invadido, que nunca respeitou seu verdadeiro dono. Decisão que não parte de político. Essa bandeira quem carrega é o próprio povo. Vou que vou, reacionar em movimento. Invasão é o nome, uma palavra e vários exemplos. Invasão. Vamos atacar emissoras de rádio e televisões. Vamos atacar. Invasão. Vamos atacar emissoras de rádio e televisões. Vamos atacar. É a noite, filhos da... Discriminam, recriminam, nos apontam como incitadores da violência. Continuamos na insistência, tipo os caras em posição de resistência. Por nossos atos, nós pagamos penitência. Coragem, precisa de verdade na cara do filho da... Covarde, mal político, por ato ilícito. Mandaram jara pra casa do... Manel no banco. Sou mais topetudo que Tamari, também mais franco. Incompreendidos, perseguidos, caçados de asas pelo resto da humanidade. Preconceito é fundamento lógico, é ilógico. Odiar pela cor da pele, pelo credo. Analisar, jogar, mal que nós conhece. Clic-clac, sai a fome, diz do pum, seis um. Se muda, confessa, a hora é essa. A invasão é inevitável, atual situação inviável. A meu passo da terceira guerra, não há Superman para te proteger. George Bush quer ver você se fuder. Então para de babar, chega de viajar e acreditar. Nos enlatados globalizados, sábado à noite. Acorde antes da hora, no meio da foice. Antes da invasão, antes da revolução. Julgamento então. Invasão. Vamos atacar emissoras de rádio, televisões. Vamos atacar. Invasão. Vamos atacar emissoras de rádio, televisões. Vamos atacar. Ricardo HD, pior que o vírus, em várias mentes. Eu formato os arquivos e implanto só ideias conscientes. H2 com respeito de ponta a ponta. Se você aceita ou não, blá, nem é da minha conta. Eu tô cheio de bronca, muito puto, mas com fé e vontade eu também faço meu futuro. Cultura hip hop, ah, este é o meu conteúdo. Quando menos imaginar como um louco, estará escutando todo o som da periferia. Seu pai, sua mãe, peraí, até sua filha. Quem diria que isso um dia aconteceria? Contaminado, reprogramado até os ossos. Agora você é um dos nossos. Não, o Brasil não será mais o país do futebol, do carnaval ou do tal do pop, mas sim o país do hip hop. Hip hop. O H2 ferve, comportamento se espalha, atinge o teu nervoso central. Reações inesperadas, catalogadas, mudanças comportamentais jamais registradas. População ensandecida, máquina de controle do povo está falida. Se falha no sistema HD, prossegue no tema. Pode crer, Roger, eu continuo ligado no esquema. Se há perigo, não tema. Estamos todos reunidos e a família não é pequena, não é pequena. Seis elementos, uma invasão, como a revolução é julgamento. Invasão. Vamos atacar todos os lados. Emissoras de rádio, invasão. Vamos atacar. Olhar frente a frente, a hipocrisia predominante aonde quer que se vá. O sofrimento do próximo não causa mais surpresa. Desperta desprezo, ódio, menosprezo. Dominados por uma ganância sem precedentes, nos tornamos coniventes com a injustiça cometida nos quatro cantos do planeta. Reaja, acorde quanto é tempo, faça valer o pensamento. Não seja mais um instrumento nas mãos de quem te vê como excremento. Invasão, revolução de ideias, iniciada operação tolerância zero. Quantas sequelas, pilantragens, ladroagens, drogas. Gatos na viagem, se esconde do mundo real. Procura o mal, é fatal, é letal, a droga mortal. Ideias positivas, ainda sou eu, marginal. Nego S, perigo pra sociedade, notícia em toda a cidade. Destruindo os alicerces do sistema. Não trema, não trema, neurótico, virótico. Não há profilaxia contra um invasor. Rimador, rimador, sou rimador, sim. Invasão, revolução, invade, reage, unifica o pensamento. A mente é um instrumento, causando reação, reação. Invasão, revolução, invade, reage, modifica o pensamento. A mente é um instrumento, causando reação, reação. Invasão.